7713 de separador 2000, pés autorizado ILS X-Way da pista 1-0. O ajuste 1-0 no 5 na costa aplicado. 1-0-1-5, descendo para 2000 pés, autorizado ILS X-Way, reportar estabilizado 2713. Salvador Rio, 5974, solicita acionamento na posição e após o pushback. Acionamento, chame pronto para o push, Rio 5974. Ok, vai acionar, chamará para o push, 5974. Estabilizou, tá 3152. A 3600 no solo de 26, à direita, prossiga táxi na minha escuta, via Foxtrot. E aguarda passagem no Embraer na Alfa. Vai seguir o Embraer da Azul, número 2, via Alfa e reporta antes da Juliette. Não, 3152. 3152, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 60 graus com 04 nós. Certo. 3600, então mantém na Foxtrot, aguarda o Azul, prossegue táxi via Alfa na sua escuta. 2534 na escuta. Consiga. Pode chamar a passagem ao Airboy da TAM? Positivo, o colega aí pode passar. Cuidado, ingresso na 3600, via Alfa e Juliette, portão 05. Via Alfa e Juliette, 053600. Data 2534, prossiga após via Alfa e Juliette, portão 03. Portão 06, nada disponível. Obrigado, Azul. Imagina se põe a classe. 2793, chama a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 118, 2793. Obrigado, senhor. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. 2793. 3 milhas de externo. Parte 2793, aborte passando externo, altímetro 0-1-5. 0-1-5, é por trás externo. No solo de 28, à direita, na minha escuta, via Alfa, após o Embraer da Azul, prossiga via Alfa e Juliette, remota 1-3, remota 13 do pátio principal. Sim, Alfa, Juliette, portão 1-3, tá 3152. Remota 1-3, remota 13 do pátio principal. Sim, remota 1-3, tá 3152. Rio 5974, pronto para o pushback. Utilizado, Rio 5974, chame táxi. Chamar para o táxi, 974. Passagem do 2228, puxa back acionamento. Moto 12, está livre, chame táxi, na servidor 2228. Chama na táxi. 2-2-2-2, esse é para 2500, pés autorizado ILS, uísque da pista 1-0, ajuste 1-0 no 5, reposta terra 3-6-6. Portal 3-6-6, desce para 2500 pés, com ajuste 1-0 no 5, para terra 2-2-2-2. 974, 3 após 3 horas e 39 minutos, alterna o Galeão, pronto para o táxi. Táxi aprovado até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Autorizado, táxi até a saída do pátio 3, aguardando 474. Áurea. Boa noite, formação Alfa. Santa 3152. Prossiga via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso para prosseguir na remota no 3. Informa o ATR da passarela e já vai iniciar o táxi. 3398. 3398, acione identificação desse avião chegada Bomed 1 para 2000 pés, o ajuste na 015. No 015 é o ajuste, Bomed 1, desce dia 2000 pés, o 3398. 534, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, muito obrigado, boa noite, bom serviço. Passaredo 2228, 44 POB, 515, Salvador, pronto, táxi. Táxi aprovado até portão, através do portão 62, é o passaredo 2228. Até o, através do portão 62, é o 2228. Sul 27 no 3, no Solos 33, na minha escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3, prevista posição 02, Lima, do Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 02, Lima. No pátio 3, atenta ao balizador, 27, chama 3. Pátio. Prossiga táxi, pátio 1 no Índia. Reporte pronto no ponto de espera da 10 para decolagem. Altímetro 1-0 no 5, Rio 5974. Sim, pátio 1. Pátio 1. Passagem 2228, segue o Boeing 727 da Rio na saída do pátio 3. Pode vir a parte 1 no Índia, com o número 2, no ponto de espera, reporte pronto, altímetro no 0, no 5, passarei 2228. Índia, ajuste, segue o Rio, parte 1 no Índia, ponto de espera, câmara pronto, 2228. 3152, de passagem ao ATR da Passaredo, está sendo próximo através do portão 62, após prossiga Juliette, remota 1-3. Sim, faz o Passaredo, prossegue táxi Juliette, remota 1-3, está 3152. Grato, boa noite. Salvador, passaria do 2222. 2222, boa noite. Reporte passando marcador externo, altímetro no 0, no 5, com trem chegado. Abaixado e travado. 2222. Porte no externo. Sim. 974, ponto espera próximo. 974, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 170 graus com 04 nós. Alinhar e decolar, Rio 2228, pronto no ponto de espera, no Rosel. 2228, mantém a posição no ponto de espera. Torre Salvador, boa noite, voo 1170, assistente da Alfa, autorização Campina Grande. 170, Campina Grande aprovado, 370, apêndulo 10, até Neuma, atuais direto, colada 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Aciona 5122, controle 119, decimal 8. 370, autorizado, Campina Grande, apêndulo 10, Neuma após direto, Campina Grande. Decolada 10, curva esquerda, no perfil da Puca, transição de par, transponda 5122 e controle 198, voo 1170. Reto, gol 170, portão 7, chame pronto, pushback, sonamento. Passou externo, 2222. 2222, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus com 05 nós. 2222. 5974, decolos 36, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 798, muito obrigado, boa noite. Controle Rio 5974. Rio 5974, contato radar na decolagem. Após 2000 pés, autorizado do direto Leda, super nível 340. E após 2000, direto Leda para o 340, 5974. Sarilo 2228, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no Nozelo 2228. Do 2222, no solo aos 39, livre à direita, pode segue via Alfa Kilo para o pátio 3, mantendo a escutada 2. Alfa Kilo para o pátio 3, 2222. Do 2228, autorizado, decolar, pista no zero, vento 160 graus, 029. Iniciando 2228. Alvadara, para o Tranquilo, mais um 5127, Quadra Information Alpha. 19, 8, boa. Alvadara, para o Tranquilo, mais um 5127, Information Alpha. 28, contato radar da decolagem, turbo para nível 180, saída Arbono. Arbono, 180-2228. Salvador Approach Control, Azul 5127, Information Alpha. Azul 5127, Scorpio Dente, descente vai a Bomed 1, Pet Level 050, Kinect 1015. Ok, Roger, down to 050, Kinect 1015, descente via Bomed 1, Azul 5127. Eleva 2228. Salvador, 1170, 07, está pronto para o inspecionamento. Gol 1170, obrigado para o inspecionamento no portão 07, reporte pronto para o táxi. Passará para o táxi, com 1170. Approach control Azul 5127, request. Go ahead, Azul 5127. Okay, to avoid field up, I have a transfer. Any chance to fly direct to your ETAP or Duna intersection? Go defy direct ETAP position, Azul 5127. Appreciate that. Fly direct to your ETAP intersection, Azul 5127. 5974, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 125 1, alterna 1238, Rio 5974. No 3398, chame Antônio na frequência 118 decimal 95. Obrigado, boa noite, 3398. 1970, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via Pátio Uni, táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 1015. 1015, via Pátio Índia, até o ponto de espera 1015, reportará pronto, voo 1050. Boa noite, 3398, estabilizado final de DF, X-Ray. 3398, boa noite. Ajuste no 015, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 039. Autorizado, pouso, pistão no 0, 3398. Passarelo 2228, como tráfego 10 horas, 17 milhas, como Nordeste, passa nível 095, descido para nível 050, um eco 190. Visual 2222. Azul 5127, traffic formation, Java Quad 15 miles, Fisk bound, passing na Alpha 7100, tipo 7180, Alpha Tango 7, tipo. Okay, roger, sir, 05127. 05127, descend 2,000 feet, clear the IADS X-ray runway 10, VNH 1015, report established. Roger, down to 2,000 feet, VNH 1015, and cleared. ILS X-ray runway 02, oh, correction, runway 10, 05127. Alô, Salvador, boa noite, voo 1354, o portão é o de número 4, autorização, Aracaju? 1354, guarda-copa, prepare, Puca, transição, Aracaju. Prepara aqui a Puca, Aracaju, estamos aqui no 4, pronto para o puxa, somente aguardando a autorização, muito obrigado. Salvador, gol 1170, com 1170, dá 10 pronto. Gol 1170 autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e manter, 1 0, gol 1170. São 3398 no solo 51. Primeira direita, após sair Alfa, suporte antes da Juliette, mantendo escutando a torre. Sente, da Alfa Romeo Juliette, 3398. O 1170 autorizado a decolar, pista no 0, vento 200 graus, 029. Deve decolar no 0, o 1170. Tem 3398, já está autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, tem 3398. Totalmente pronto para o push? Afirmativo. Golo 354, você está autorizado para o pushback acionamento no portão 04, guardando o copo. Ah, iniciar o 4, guardando o copo. Zero, decolado ao 53, chame controle de Salvador, 119, décima 8. 198 com o controle, com 170, boa noite. Boa, boa. Solo 354, todo 4. Ok, prossiga, pronto agora. Solo 354, autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, via Whisky 33, nível de voo 230, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponder 5126, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizando para Aracaju, 230, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Aracaju. Vai voar pela Whisky 33, 5126, transponder 198, é o controle. Golo 354, o cotejamento foi correto. Reporte pronto para o táxi. Vou reportar para o táxi. Na prova de bom momento, 974. Ok, join the localizer. ILS X-ray, Azul 5127. Azul 5127, Salvador Salva, bom momento desse momento, na fase. Roger, 118.95, 5127, so long. Some other tower, good evening, Azul 5127, ILS X-ray, runway 10. Azul 5127, Kennedy 1015. Back inside, clear to land runway 10, wind 200 degrees, 03 knots. Roger, 1015, command H, clear to land, runway 10, Azul 5127. Nosso para o DAC, o voo 1354. Estamos com 163 a bordo, 2 horas de suspensão de autonomia, alternando o trabalho. Voo 354, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. reporte no pronto de espera pronto, ajuste de altímetro 1015. Ok, camará pronto, ponto zero, vou no 354. Gol 1354, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém pista no zero, gol 1354. Passarelo 2228, passou Elefa, pode passar a escuta do centro Recife. Passarelo 2228, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288-260, obrigado. Gol 1170, sobre manter nível 330, autorizado direto com Campina Grande. Renato, nível 330, voando Campina Grande, gol 1170. Gol 1170, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 12685, alterna 12545, controle centro Recife, gol 1170. Canal 74 está para 2000 pés, autorizado IADS X-ray da pista no 0, ajuste no 0, no 5, reporte estabilizado. 2000 vai chamar estabilizado, canal 74. Ano 354, decolado aos 0300, chame controle Salvador, 19.8. 19.8, voo 1354, bom dia. Controle Salvador, voo 1354, passa 1300. Voo 1354, contato rodando decolagem, suba a para nível 230. Dia. Vida pouca para o 230, confirmado. 5974 estabilizou no ILS. E o 5974 chama a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, 5974. Controle Gol 1222, está passando 2-0 para 150. Gol 1222, acione identificação, voo estável, disparar nível 050. Ajuste na 095. Cancelar as restrições de altitude da chegada com MED 1. Cancelou a restrição e está presente por 50, 050, bom 222. 5974. Gol 1228, cancela as restrições de velocidade da chegada Gol MED 1, nós estamos número 1 na aproximação. Liberou velocidade, Gol 1228, tenha número 1. Uno 354, chame C3 Recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, 354, boa noite. Azul 4062. Azul 4062, passou 190. Azul 4062, acione identificação, se separa o nível 050, chegada com MED 1, não desça. Ajuste Salvador 095. 095, 050, com MED 1, 4062. Voo 1228, desça para 2000 pés, autorizado IADX X-Way da pista 190. Ajuste 095, reposta estabilizada. 2000, 1015 ajuste, autorizou o LSX-Way 10.222. 4062, deixa a via para 2000 pés, está autorizado aí, ALS X-Ray da pista 110. O ajuste permanece no 095, rebote estabilizado. Via para 2000, estabilizado, está 062. Realizando, Gol 1228. Gol 1228, chame a torre da frequência 118, decimal 95. 1895, 228. Gol de Salvador, Gol 1228, sinal 10. Gol 1228, boa noite, ajuste no 05, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 200 graus, 022. Visual com campo azul 4062, no localizador. Azul 4062, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, boa torre, azul 4062. Torre Salvador, azul 4062. Tá, final ILS X-ray 7000. Azul 4062, ajuste no 05, continue a aproximação, guarde pistoleiro. Guarda, 4062. Gol 1228, no solo aos 21. Livre à direita, após segue via Alfa Juliette para o portão 04, mantendo a escuta da torre. Alfa Juliette 4, na sua escuta 228. Azul 4062, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 200 graus, 029. Livre pouso 4062. Salvador, amante, boa noite, Oxenéia 0674, tem a informação grave. Oxenéia 0674, acione identificação, voo ITAP, desce para 2000 pés, número 1 na aproximação, ajuste no 05. Afirmativo, PRO é de ITAP, descendo para 2000 pés. Azul 4062 no solo aos 25, livre à direita, após segue via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4062.